zero, esquerda, desta 3000, não sai pelo cinco. Apita 9832, chama a torre, Nono 8, meia dúzia. No 607, no solo 52, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo em 121 do decimal 9 para o táxi. 219 para o táxi, na mesa 7. American 980, check the landing gear. The wind is 050 degrees at 9 knots, QNH 1015, clear to land, 1910. Alright, landing gear down, clear to land, American 980. China Alpha, chame antes da Juliette. Alpha antes da Juliette, chegou na mesa 7. No 5 para o localizador, correr à esquerda na Pro 140. Esquerda 140 para o localizador. Ingresso via Juliette, portão 09. Juliette 09, portão, no 607. Atenção, arco 9832. Ok, 9832, aguarde pista livre para o posto. Bruno 897, completa final, chama a torre 1, 186. Obrigado, bom trabalho. Muito bom dia, 1897, estabilizado no localizador. Passando 2 mil pés. American 980 on the ground at 5-4, please expedite to vacate the runway on your right and call ground control 1219 for taxi. 1897, bom dia, aguarde pista ali, fora posto. Ok, obrigado. 050 graus com uma dezena de nós. Pista tá úmida, ok? 9832. A chuva é bem leve, pista úmida. Olha. Tante cópia 360, Brasil. Guardando, 5082. 5808, copia. Copia, 5808. Web 5808, autorizado Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é 5031, controle em 120.8, proteja. 360, via APRA Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, 5031, 128, Web 5808. Correto, chame para o acionamento, o 5808. Está na posição número 5, vai chamar, 5808. Oliveira à direita, taxi via Alfa e Kilo para o Pat 3. Quem é que está dando a luz, Alfa e Kilo? Air 980, clear to enter via Juliet to gate 11. Juliet, gate 11, Mach 9, April. Sinal chama a torre 1186, reduza para aproximação. 186, bom. Salvador, bom dia, para cargo 9232, livrou nessa escuta. Bom dia, Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo para o Pátio 3, Alfa, para cargo 9232. O altímetro no 0 ou no 5. Ok, 7. Fala, Salvador, tá 3171 no posicionamento, botão 612. Aguarde pista livre. Após o táxi do América na sua casa, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. O altímetro no 0 ou no 5. Após o América, está autorizado a chamar a 3171. No 897 no solo 59, por gentileza agilize a liberação à direita e chame o solo em 121 no decimal 9 para o táxi. 219, 897. No 5, tá livre pouso na 10, o vento é 0,50 graus, 9 nós, o altímetro 1015. Ok, tem livre pouso, vou pôr no 7 no 5. 04. Alfa e a Juliette pro 04, vai estar certo. 715, no solo 01, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, e tenha um bom dia. 1219, ao livrar, bom dia. Salvador, muito bom dia, Altan 3153 transferido, no 607 da Hotel. Altan 3153, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 10, 15, chegada Bonfim. 10, 15, ajustado até 4 mil na chegada Bonfim, Altan 3153. Ataque da 3171, tem 2 horas e 6, 4 horas, corrigindo 206, 4 horas e alternado com o fim. 3171, autorizado táxi via Pátio, Índia, Ponte Serra, Chame, Torre, 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 015. Pátio, Índia, 186, da 3171. Bruno 715, observe o táxi do Airbus 321 da TAM, após autorizar a inversão na Juliette, posição 02. Salvador, muito bom dia, até 3171, a próxima ponte espera no zero, pronto. Da 3171 está autorizada a linha de decolada 10, vento 040 graus com 8 horas. Quem decola 10 para Salvador, bom dia, TAM 3890, informação hotel. TAM 3890, a informação é Juliette, aguarde de cópia. Guardando, 3890. Cópia. Prossiga. São 3890, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58, pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle opera 120.8, transponder 5036. Pesado para Recife no 330, via uniforme 58, decolada 10 com curva esquerda. Na Puca Caju, 208-5036, o TAM 3890. TAM 3890, protegimento correto, temos que para o possível acionamento. 3890. 179. Salvador, TAM 3171, bom dia. TAM 3171, bom dia, contato radar, Santos, mantenha 360, voa lida. 360, voa lida, TAM 3171. TAM 3153, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, ILS autorizado, XQR, para trás estabilizado, TAM 3153. Salvador, muito bom dia, gol 1804, centro da informação Juliette, autorização Galeão 360, copia. 1804, autorizado Galeão, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Upper Zulu, 1-0. Controle 120, decimal 8, transponda 5042. Mático autorizado Galeão, 360, via Upper Zulu, 1-0, decola da pista, 1-0, curva direita, da El, Leda, controle 20, decimal 8. 0042, o transponder, gol no 804. Gol no 804, apenas a... corrigindo, é a saída da El, Leda Bridge. Após Leda Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Afirmativo, após Leda Bridge, o gol 1804. Gol no 804, estamos pronto para acionamento. Camará, 1804. Salvador, FGET 5808, para chegar em acionamento para esse número 5. FGET 5808, autorizado para chegar em acionamento, se apontar para táxi. Autorizado, F508. Então, 3153, completa final, chama a torre 1 no 86. 8-6. Ano 71, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, tá 3071, obrigado, bom dia. Bom dia. Taxi Objeto 508, tá com 141, 3:45, alterna com 6. Objeto 5808, autorizado táxi via pátio, índia, 1.0, chame torre, 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 0 no 5. Pátio índia, 118.6, pátio, Objeto 508. Salvador, eu tenho 3153, ele é sex-ray visual. Avistado, continua a aproximação. Ok, aguardando autorização de pouso, tá 3153. Gente, eu aguardo a confirmação do trem de pouso. Tá bastante checado, senhor. Ciente, autorizado pouso 070 040 graus 079. Livre pouso, estou na 0, tá 3153. Muito bom dia. A informação é direta, fotocópia. Bom dia, confirme como recebe. Gente, o solo lhe recebeu. Enquanto pensado, o som já mudou de frequência sem problemas. Retorne a frequência do solo. Eu sei que eu sou o novembro. Bom dia, mantenha o ponto de espera, web 5808. Mantendo web 5808. 120.8, transponder 5016. Autorizado alinhar e manter o web 5808. Ali mantém o objeto 52. Gente, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Paulo Salvador, bom dia, Goa 9607, centro de Juliette, autorização para Guarulhos. Goa 9607, agora de cópia. Tem que sair da Dael, né? Isso é solo 121, decimal 9. 9, boa. Bom dia.